pensar. Outra vez, nem dançar. Embolou, foi demais. Pega leve, baby. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já sabei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Deixa assim. Mal ou bem, bem ou mal. Conjunção, sol e sol. É fogo, baby. E aí, se rolar, é sinal que vai. Outra vez, nem cansar. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem cansar. Foi demais. Pega leve, baby. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já sabei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Baby, se rolar, já pensou? Nem pensar.